Viagão 1271, desce para 2000 pés na chegada Mari, ajuste 1013. Bom dia. 1817, bom dia para Guarulhos, autorizado 360, via uniforme Zulu 21, recolha da pista 1-0, primeira curva à direita, saída arbora, após arbora, elefa, elefa, interceptor vice, é conforme plano. Controle para em 199, decimal 35, transponda 5405. Poderia confirmar a autorização e checar o seu rádio, está com a forte microfonia. Não foi por isso. Recebe o 1897. Agora pode confirmar a autorização. Ok. Para Guarulhos está autorizado nível 360. Decolou da pista 10, primeira curva direita. Saída a bor, após a bor, elefa. Em elefa, intercepta e segue pela uniforme Zulu 21. Controle operem 199.35, transponda 5405. Positivo, gol 1817, autorizado Guarulhos 360, decola a pista 1-0, depois curva direita após, saída arbor, elefa, 1935, controle 5405, eu transpondo. Papel Zulu 21 Aerovia, chame para pushback acionar 1897. Positivo, outro Zulu 21, após o elétrico. 1897.